Chanchada Podcast, com um episódio que vai aposentar a mãe de Ná. Hoje, num episódio totalmente especulativo, profético, criativo, presumo que vai ser uma bosta, nostradâmico, gorado pelo alemão, né? Gorado, nossa, isso faz tempo, né, cara? Chega a corado, gorado, gozado pelo alemão. Quero gozar um programa agora. Oh, um programa. Bicho. Hoje um episódio sobre perspectivas e previsões para 2011. Isso aí, Cid Moreira. Olha aí, hoje a gente vai arriscar algumas coisas e tomara que o Bolão Pé na Cova ainda exista, né, cara? Puta. Já vamos fazer uma previsão de morte para agora, hein? Fala aí, Paulão. Demorou. Vai, vambora. Paulão morreu. Estamos perdendo ele! Aí falou, eu vejo a luz! Não vou apagar a luz, Paulão! Não vou apagar a luz! Puxa da luz! Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Paulo Mofo. Ei, Viviu. Aqui é o Vinícius. Aqui é o Zé. E aqui é o Alemão. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. I am Tosco Meio. Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando a nossa sessão de e-mails, comentários, feedback dos nossos ouvintes, senhor Alemão. O primeiro do ano de 2011, senhor Perna. Algo me diz que o senhor estava com saudade. O senhor deve estar, cara. Porque eu não vou na casa do senhor há muito tempo, não tenho um casamento aí, né? Nem um batizado, então... Poxa vida, hein? O senhor deve estar com muita saudade. Você está desgarrado, então, do rebanho? Tô despregado. Ui! Despregnado. Alemão, esquecemos de alguns recados, né? Do ano passado, cara. As drogas fazem isso com as pessoas, né? É, fale por você, mas... É, com você não, né? É. Como maconheiro. Cara, nós esquecemos de dizer o ano passado que nós tivemos uma participação especial no podcast de muito... Garbo e elegância. É, como diria Léo Lopes, né? É. Do Radiofobia, aliás, abraços. Exato. Léo Lopes. Léo Lopes não é nem ouvi, vai estar lá na Campus Party lá. É mesmo, né? Temos que mandar abraços aí também, né, irmão? Pra galera que tá lá na Campus Party, que tá ouvindo a gente aqui, né, cara? Inclusive, pera, tem participante do Tosco Chat que diz que vai tirar foto com uma faixa assim, I love Tosco Chanchada. Ah, duvido. É, depois eu te falo quem é. Duvido. Se fizer isso, mandem não só foto, mas mandem vídeos também pra gente colocar lá no nosso canal no YouTube. Vai ser interessantíssimo, hein? Vixe, já pensou? Melhor ainda se tivesse mulheres, né? Seminuas, né, cara? Aí já é com o Maru, né, cara? Né? Com seios à mostra, assim, né? Bora é... wild, né, cara? Aí ela é naquela Verótica Fair lá. Nerds going wild, né? Ah, yeah. Então, Alemão, nós participamos aí do Year Geeks número 37, falando sobre festas, né, cara? Exatamente, no fim do ano, né? Pois é, se você não ouviu, entra lá, tem o link aí também embaixo no post. Mas entre lá, comente, e queria mandar um abraço aí pra Tato Tarkan e professor Mauri, que... Tem a voz muito parecida, né? É, e nos honrou com esse convite aí, né, cara? Foi o primeiro podcast que eu participei, você acredita? É verdade, né? Tirando tos chanchado, lógico, né? Temos também aí que comentar a volta do Pauta Livre News. Serviu, rapaz? Chique, não? Quem falou que eles estavam mortos, né? É. Quem, pai, falou? Eu não sei, nem, cara. Nem eu. Eles mesmos. Foi o que... Panda que falou. Bom, que bom que a galera voltou. Contribuir aí com mais podcasts bacanas. Inclusive, Cafeína, que odeia podcast, voltou também. É verdade, cara. Né? É. Com aquela voz sedosa, né? Cebosa. Cebosa. Aquela voz. A Cafeína com a voz sedosa e o Panda com aquele cabelo ceboso, né? Cara, o Panda é o. Cara, é o ícone do escroto, né, cara? Ele é. Que desgraça que é aquilo, né, cara? E ele tem risada muito feia. Pior que a do Torinho, né, cara? Porque o Torinho tem o... E o Panda tem o... Não, e é o detalhe, né, cara? Ele fala alguma coisa e ele ri daquilo que ele tá falando, né, cara? Fala aí, Torinho. É isso aí, abraço a toda a galera aí do Pauta Livre News, Hugo Soares, Carlos Tourinho, Cafeína, Panda e mais uma galera aí que tá participando. O Doug também tá por lá, cara. Tá, você viu? Fazendo miolhos. O Doug falou que ia desenhar a gente, desenhou eles, né? É um viado! Alemão, e temos aí mais um escritor na área? É, o cara se forma e já sabe escrever, né? Ah. Aí o cara já começa a escrever, sabe? Acho que manja. É. Vamos falar do Derek, que é o comandante do Portal Feb. Comandante, porque o general sou eu. Ui! O Derek é lá da cidade de Socorro. Ele tá escrevendo um livro, ele que é historiador, né? Que vai ser lançado agora em fevereiro. É chamado Da Glória ao Esquecimento, Os Socorrenses na Segunda Guerra Mundial, Resgatando a Memória da Cidade. Poxa vida! É, que fala aí sobre os pracinhos que participaram lá da Segunda Guerra, lá da cidade de Socorro, e que neguinho não dá a mínima, né? Pois é, na verdade ninguém nem fica sabendo, né, cara? E ainda bem que há pessoas, né, que... É, pessoas importantes, né, que... Que divulgam, tentam, né, fazer isso, né, cara? Ui! Bom, é isso aí, então, quando o Derek lançar o livro, ele vai participar aqui do 5 Minutos que vai falar do livro. Seria bom, né, cara? Seria bom mesmo. Se ele quiser, né? Tá mais do que convidado. Beleza? E tem o Lollapalooza 2011, que provavelmente vai rolar aí em março, por isso fique ligado aí para maiores informações. Vamos pros comentários, então, desses ouvintes que fazem a nossa alegria, Alemão? Vamos que vamos. Uma coisa muito bacana, Leão, que mais uma vez aconteceu nos comentários é que a galera contribuiu com maiores informações a respeito do episódio, hein? Exatamente. Não só meteu o pau, eu falo o primeiro. Mas também contribuiu aí com mais comerciais, com informações importantes. E, Alemão, tem um detalhe especial que tem que falar. Diga. Alguns provavelmente não conseguiram achar o episódio extra número 2. Exatamente, que tá logo embaixo do extra número 1, né? Pois é, o cara baixou o extra 1 e não baixou o extra 2, cara. Será? E o Extra 2 é interessantíssimo, né, cara? Por isso, se você não viu o episódio Extra 2, na verdade, o último episódio do Tosco Chanchado, episódio de número 44, são 2 episódios e 3/4 aí, né? Porque o Extra 2 é 3/4 de um episódio. É um episódio inacabado. Pois é, então você não viu ainda, corre lá, porque ainda dá tempo. Vai ficar ainda uns 3 anos ou 4, mais ou menos, no ar. Nossa. Ô, louco. É o último player do post, é só você clicar lá. Tá escrito Extra 2. Nossa, que difícil. Vamos aos abraços. Abraços a Rodolfo Oliveira. Opa, um abraço também pra Fafizinha e seu herdeiro. É verdade. Lucas Maru. Olha aí. Um abraço a Wesley Pires. Carlos Tourinho. Paterance. Pro Rodrigo Menezes. Abraço aí pra Juliana Spadotto. Saudades da Ju aqui no Tosco Chanchado, hein? Verdade, tá precisando de uma voz feminina aqui, urgente. E a Ju véia pra cacete, lembrou de vários comerciais, né? Isso, listou então, ali. Primeiro comercial da TV. E aí ela, junta ela, Zé e Hendrix, que não tem porra nenhuma pra fazer, nossa, ficam brigando pra ver quem gravou o comercial do de Bonita Camisa Fernandinho, cara. Mesmo com o link ali do comercial, eles estavam brigando que não era, né? Abraço também pro Topeira, lá do Visão Histórica. Um abraço para o Fabrício Romano. Pro Doug, que não desenha a gente. Um abraço também para o Eduardo Genérico. Qualquer Eduardo. Qualquer Eduardo na face da Terra. Um abraço também para o Davigt. O Zé Eigt. Nossa, que gaysista. Que coisa. Porra. E o avatar dele é rosa ainda. Pro Lucas, que também é genérico. Um abraço aí para Mal Dois Galpões. O que, que é isso, velho? Eu não sei, eu é sei. É uma que... cidade. Cara, eu não sei. Eu sei que o Mal é lá do site do Mal. E ele também participa do Radiofobia, do nosso amigo Léo Lopes, junto com Daniela Monteiro, com Kessa e com mais uma galera por lá. Eu sei. E mas o que, que é Dois Galpões? Boa pergunta, cara. Eu não sei. Mal, o que, que é Dois Galpões, cara? É uma cidade? Você é dois galponense, cara? Um abraço aí para o Kio, vulgo Caio César. Que sempre nos honra com seu comentário aqui, claro, né, cara? Não falha uma, cara. Pro DC. Opa, um abraço aí para Vandis Clayson. Isso deve ser fake, mas o nome ficou muito feio mesmo. Pro Nelson. Um abraço para Eric Luthor. Que mandou e-mail também pra gente. Isso. Pro Carlos Henrique Ikear, é isso? Ikear, deve ser. Porra. Para Thiago Iorio. Abraço também pro Marco, que é genérico também, sei lá. E um abraço aí para Tancochan, que sempre comenta aqui. E dessa vez fez aquele comentário, né, cara? Exato. Cheio de informações. Nossa Senhora. E mostrou, né, a sua experiência de vida, lembrando do comercial da margarina Claybon, cara. Nossa, não sei se você percebeu, mas ela tem lá no post, cara. Socorro. Lá no banner eu coloquei lá a fotinha. Então, sem ela, pode... Porra, pode escrever um livro de memórias aí do planeta, né, Nossa, cara? 1912 o comercial. Nem tinha TV, ainda tinha comercial, né? Abraço também pro Valdecir Faria, que mandou versões dos comerciais da Fiat com o pé do Bear. Olha que bosta, hein? E um abraço também pra Peterson Velasco. Pro senhor Almighty, que não falha aqui, e mandou um comercial do Ronald is Evil. Um abraço para Bruno Elias. Pro GM Bermel. Um abraço para Dodge. D.O.D. Alguma coisa desse tipo. Pro Rafael Esque. Um abraço aí para Léo Miranda, que adorou o episódio 2 extra, que ninguém achou, cara. Aí, tá vendo? E Afonso Cláudio. Precisou de uma fralda, né, cara? Pra não cagar de dar risada. Imagina, cara, versões, assim, uma sequência de ouvintes cagando, de tanto dar risada, seria mais foda do que Two Girls in a Cup, né, cara? Cagando pelado. Né? Aí o cara escreve todo chanchado no azulejo, assim, de que merda, bosta, né? Que bosta. Um abraço também pra Grida, alemão. Opa, e um abraço para Nerdandertal, que ficou nervoso porque chamando ele de velho, cara. Que isso, cara, que você, isso. Você não é velho não, Nerdandertal, você só é muitíssimo experiente. Nerd Undertal, que deixou também aí um comentário que, com alguns detalhes, que vale a pena aí, né, alemão? Vale, vale muito a pena. Aquele dia, depois que aprendi com vocês, grandes mestres, a direfecerência, nossa senhora, cara. Nerd Undertal, depois você viu o que você escreveu aqui, mas ele quis dizer, a diferença entre propaganda e comercial, faço-lhes a seguinte pergunta. Por que vocês chamaram o Carlos Moreno de melhor garoto propaganda da Bombril? Não seria melhor garoto comercial? Sabe? Mas uma questão existencial. Você viu? Nossa, isso vai mudar o rumo da Terra. Pois é. O McDonald's foi processado por propaganda enganosa. Por que não comercial enganoso? Olha, que viado. Ei, chupa essa, ele fala. Ou então me explica direito, porra. Depois fala que não é velho, né, cara? Cri-cri pra caralho, cara. Fica procurando, nossa, pelo em ovo, né, cara? Aí eu não sei quem é pior, se é ele ou se é o Hendrix, depois que já começa aqui. O termo propaganda vem do latim, propagare. Pra... Nossa, parece o Capitão Nascimento. Né, do latim, propagare. Do grego, propagalópolis. Agora você imagina colocando Hendrix, seu Nonô e Nerdandertal conversando sobre, nossa, os acontecimentos assim, que marcaram a época, enfim, né? Toda... Não ia acabar nunca, né, cara? Ou ia abrir uma supernova assim no lugar, né, cara? Vai engolir o planeta. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Não tem outro, né? E um abraço também especial pra toda a galera que tuita, retuita e trituita, enfim. Que faz aquele furdúncio no Twitter. Aquela suruba, né, cara? Quando sai podcast novo do Tosco Chanchada. Vamos pros e-mails, senhor alemão? Vamos ver se você consegue. E-mail, desgraça! All you Trekkies and TV addicts, don't mean to diss, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your backstreet friend and get loud. Bullet doors off in. Vamos começar aqui com o e-mail do Eduardo Guimarães, alemão. Bom, ele diz: grandes toscas, foi muito bom o episódio 44 sobre propagandas. E quando vocês falaram sobre propagandas que deram errado e processos, como o da Casa Bahia, me lembrei de uma história famosa. Na década de 90, quando a Sadia lançou o peru de Natal que vinha com um pino que pula quando o peru tá pronto, foi contratado Washington Oliveto para a campanha. Olha aí, hein? Ixi, olha aí, hein? Merda já. E no comercial que foi pra TV, quando o pino pulava, fazia um barulho, uma espécie de bip. O que aconteceu? Quando as donas de casa colocavam os perus passar, ficavam esperando o maldito bip. Rapaz. Que bosta, mano. Tem que ser muito cabaço pra tirar um peru fazer um bip no tá forno, né, cara? Mas tá na propaganda, né, cara? Bom, resultado, vários perus queimados em pleno Natal. Que beleza. Imagina aquela pururuca, né? Torrendo. Lembrando dos grandes clássicos da propaganda, vocês esqueceram uma das maiores. A propaganda da Honda, do início da década de 90, que aparecia um cara gordo vestido uma camiseta preta cantando. Daí vem uma voz no fundo falando que a vida podia ser mais que isso. Eu não lembro, cara. É, vamos... Bom, tem um link aí, quem quiser clicar, não vai clicar porque tá no e-mail. Mas eu coloco o link lá pra você. Valeu, Eduardo Guimarães, de São Bernardo do Campo, São Paulo, alemão. Olha só, hein? E olha aí, alemão, mais um ouvinte aí do sexo feminino. Opa, a terceira já. Porque Tosco Chanchada também tem aquele sex appeal, né? Opa, lógico. Ui. Aí já somos sexy. Mais uma que vai ganhar a churrasqueira do Maguila. Isso mesmo. Quando tiver a churrasqueira do Maguila, eu vou mandar queimar a linguiça. Tô chanchado que é igual o Iron Maiden, né, cara? Só tem ouvinte masculino, né, cara? Que desgraça, não, né? Tem fã feminino. Vamos lá, alemão. Com a sua voz sedosa e delicada, né? O que que Amanda Yellow Skies... Olha aí, né? Isso é coisa de maconheiro, cara. O que que ela diz? Ela diz, oi, Tosco. Essa voz de traveco, né, cara? É a primeira vez que escrevo. Putz. Conheci o site faz pouco tempo. Viciei e sobrevivi a uma maratona. Isso é muito importante para ter a iniciação do Tosco Chanchado. É verdade. Vocês são simplesmente sensacionais. Ui. Virei fã e vou indicar aos meus amigos. Tenho certeza que vão gostar também. Pra ser sincero, não cheguei a ouvir tudo ainda. Opa! Tá vendo? Toda mulher mente um pouco. É. Tava estranhando já. Mas você viu que ela começou amaciando assim, né? Levantando a bola, de repente fala, bom, não é meio assim. É igual aquela que faz um boquete e morde a cabeça do pau. Eu acho que até o fim do e-mail ela vai falar que tudo isso é uma bosta e que na verdade foi pegadinha do malandro. É. Na verdade ele é o panda. Né? Segue! Bom, pra ser sincera, não cheguei a ouvir tudo ainda, porque é muita coisa. Aí pulei um episódio ou outro. Curti pra caramba alguns que tiveram participações especiais. Por exemplo, morri de rir com a história do Fusca no episódio dos anos 80. É verdade, cara. Bom. Aquela história sua, né? Foi dos anos 80 isso, cara? Ah, não sei. Acho que foi em situações constrangedoras. Acho que foi, porque nos anos 80 eu não tinha carta. Agora empurra! Ela riu também com um cachorro quente feito pelo homem do toco peludo. É, isso é coisa de Rodrigo Gerdulli. É mentira essa história. Certeza que é mentira. Ah, e também deu muita risada com aquele rapaz. Olha só, perna. Aquele rapaz que foi ao show e fez cocô e se limpou com a meia. Imagina o Torinho fazendo cocô, cara. Não, é conhecido vulgarmente como Carlos Torinho, né? Esse rapaz foi o Torinho. Torinho não faz cocô. Torinho... demule o banheiro, hein? Não, e você sabe o que eu acho foda, alemão? Que essas desgraças aí, eles ficam falando, quando eu só cago em casa e depois que eu cago eu tenho que tomar banho, porque eu não limpo, eu tenho que usar o bidu, né? Aí vai num show, né? Dá aquela desgraceira, não tem coragem de ir no banheiro químico, vai e enche a meia. O cara caga no sapato, né? Só faltou rodar a meia lá, né? Lá todo mundo, né? Desgraça. É pra abrir a roda, né, cara? Bom, ela diz, podiam chamar mais convidados especiais porque fica muito legal. Opa. E essa história de macho alfa do Vinícius é papurado. Tenho certeza que ele é um cavaleiro. Ui. É, realmente você não conhece o Vinícius. Beijos a todos os toscos chanchadeiros. E meio carinhoso, né? Essa foi gostosíssima. Ui, delícia. Sim. Alemão, o que, que a Amanda Yellow Sky... Tá ligadinha, né? Eu tô sem paciência, hein, hoje. É que eu tava perdendo a respiração pra falar e você não acabava, então eu tive que explodir. Um e-mail de um novo ouvinte também, o Nicolas Aoshi. Opa, do Vuglo Cage, né? Putz. Nicolas Cage Aoshi. Senhor Nono, o que, que ele diz aí, senhor Nono? Eu sei ler não, viado. Sei ler não. Também não enxergo, tô vendo nada. Ceguinho hoje. Quem tá aí? Quem chegou? Quem tá por aqui? Cara apavorado. O que, que ele diz aí, alemão? Bom, ele diz, fala aí, toscalhada. Olha só, cara. Cada vez aparece uma, né, cara? É. Aqui quem fala é o Aoshi do podcast Papo de Otaku. Olha aí, hein? É, você viu? Tenho 23 anos, moro em Joinville, Santa Catarina. Procuro mulheres do sexo feminino. Que não tenham bi. É, que tenham pênis. Procuro no perfil Ariadna. É. Falando em Ariadna, hein, cara? Esse episódio próximo agora promete. É... Pessoas morderão a língua, mas enfim. Bom, ele diz, o termo correto utilizando o jargão publicitário para as campanhas não comerciais é institucional, tá vendo? Ah. O sabe tudo aqui do Tosso, queimaram a língua. É, eles dividem essas porcarias em publicidades e propagandas, mais ou menos como vocês dividiram entre propaganda e comercial. A primeira sem intenção direta de venda e a outra... Não se livrou das reticências. Na minha opinião de merda, isso tudo é uma puta bichice. Afinal, tanto a publicidade quanto a propaganda partem do princípio básico de lavagem cerebral para alterar seus hábitos. Olha, cara. Olha, isso vindo de um estudante de publicidade e propaganda, né, cara? Imagina os comerciais e propagandas e institucionais que ele vai fazer, né, cara? De repente o cara vai revolucionar e fazendo a antipropaganda, né? As que não querem te vender um produto para ganhar dinheiro... Querem te chamar a atenção para um hábito que deve ser mudado, que fará você gastar dinheiro e adquirir um produto ou ideia. Faz sentido, cara. Olha, e é difícil, hein, cara, encontrar estudantes de publicidade e propaganda que assumem isso. É verdade. Geralmente o cara, não, mas tem que ser assim, porque não sei o que, não sei o que. Cara, o cara fica noiado, né? É, o cara fica... E pira, né, cara? Eu falei, cara, você tá com problemas, hein, cara? Falando sobre censura na publicidade, legalmente, se você pagar pra veicular qualquer porra ofensiva na TV, muito provavelmente só vai arrumar menos convites pra sair e menos cesta de final de ano da concorrência e dos veículos. Pelo jeito deve ficar tudo entre eles, né? Um zoa o outro e tal, mas aí só fica um mimimi mesmo e não deve rolar nada verdade. Muito sério, não. Pouquíssimas dessas ações acabam em multa em dinheiro. Algumas vão exigir retratação pública ou direito de réplica, mas na grande maioria das vezes só vai tirá-las do ar e não vai acontecer mais nada. Você, como cliente para agências e veículos, o buraco é mais embaixo. Ui. Uia. Não há uma legislação séria sobre esse meio. A profissão é autorregulamentada pelos próprios donos de agência e veículos. Meu Deus, isso é uma máfia, né, cara? Uhum. E as ações que ocorrem não incomodam os juízes federais e nem gastam dinheiro público de ninguém, na maioria das vezes. É, acho que a galera tá muito mais preocupada só, assim, se tiver alguma coisa que incomoda a população, sei lá, igual aquele caso das Havaianas lá, alguma coisa assim. Uhum. Aí pode ser que a justiça interfira em alguma coisa, mas no final das contas... Não vira em porra nenhuma isso aí. É verdade. O órgão que regulamenta essa censura é o chamado CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E é formado só por pessoas do meio publicitário. Ai, que beleza. Eles averigam quando uma propaganda ou publicidade lesa a concorrência ou os clientes e definem qual será a punição para os envolvidos. No site do conselho, existem algumas legislações que os putos criaram para regulamentar a bagaça, mas que não passam muito de dicas sobre bom senso. Que você deve fazer, que não deve fazer, tá? Que é relativo também, né? É. Essas dicas do CONAR é que fazem algumas coisas não irem pro ar. Até rimou, você viu? Bom, aí ele fala que tem muita grana que envolve aí e tal, né? Coca, Pepsi, Guaraná, não sei o quê, né? Aquela putaria. putaria toda, né? Isso. Ele deixa uma dica aqui, Perna, você viu? Aí ele fala, vale citar também que você, afrescalhadinho, chato ou velha, olha, pode ver que o publicitário quase nunca é ofensivo. Uhum. Bom, se você se sentir ofendido por qualquer propaganda que vê na TV, pode entrar no site da Conar e fazer sua própria denúncia, entendeu? Aí diz também, você não vai receber porra nenhuma por isso, nem dinheiro, nem uma carta pedindo desculpa, nem fama, mas se eles julgarem procedente, podem sugerir que o veículo pare de veicular a tal campanha. Isso vale pra propagandas ruins também? Que se é valeu. Verdade, né, cara? Pô, achei essa propaganda uma merda, não dá pra você tirar do ar, né? Tirar o da Dolly, né, cara? Da Dolly é ofensivo, cara. Putz. Né? Ofende o sono dos outros. Aí daqui 5 episódios a Dolly resolve patrocinar o Tosco Chanchada. Ai, fudeu. No mais aí, um grande abraço, Nicolas Aoshi, estudante de publicidade e propaganda, alemão. Você viu? Abraço pro João Riquelme, aquele do Leg, alemão, aquele da RedeSense. Ah, é ele, rapaz. É, que mandou várias sugestões de propagandas aqui muito bacanas. Você viu? Que podem ser até que algumas se tornem realidade, rapaz. Todas baseadas em filmes, né, cara? Olha, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Isso aí, tá anotado aqui, viu, João Riquelme? Faz um legzinho pra ele. Vamos emendar e mandar um abraço também pro Grafo. Que foi o único na Terra que ouviu o jingle, o tempo passa, o tempo voa e a poupança do Palmeirinho continua numa boa, cara. Só aí, até o Faustão queria ouvir, mas não ouviu, né, cara? Não, não, mande aquele abraço caloroso para Grafo. Parecendo um índio, porra. Grafo, engasga com meu saco, Grafo. Faz favor aí pros outros. Mais um e-mail aqui pra fechar, alemão, essa sessão de e-mails do Cleverson Braga, 22 anos, lá de Joinville também, Santa Catarina. Ele é do Pirata Cast, velho? É verdade, cara, olha que chique, né? Você viu? Pirata, depois... um pirata ouvindo olha a gente. Olha aí, né? Já eu achava que era só o besta do Jaburdinho que... Perdia tempo, essas coisas. Bom, ele diz, fala pessoal do Tosco, resolvi tentar responder ao apelo de vocês sobre o porquê de tantas propagandas ruins. Olha aí, perna. Veremos se agora vamos solucionar esse mistério, hein? É isso aí, meu caro Watson. Por trabalhar na área de criação de uma agência de propaganda, acabo passando boa parte do meu dia em contato com as exigências e os gostos do cliente, que muitas vezes são bizarras, né, cara? O problema das campanhas, e não só as propagandas dessas campanhas, é que elas não dependem só do gosto do cliente ou só da habilidade e criatividade de quem planejou. Na grande maioria dos casos, várias ideias são propostas ao cliente, sejam elas boas ou não, mas o que acaba sendo aprovado normalmente é o meio termo entre o gosto e a exigência do cliente e o gosto do público. Que geralmente é o que o publicitário faz. É mais ou menos igual aquele lance que você falou no episódio, né? Que o cara chega com um pacote, né? Ah, sim. O cara chega com um pacote de ideias ali e o cara tenta adequar, mas sempre tem aquele pitaco do cliente, que é o pitaco que geralmente, tá? Ah, não. Estraga. Um exemplo disso são as campanhas em que eu trabalho diariamente. Um dos nossos clientes é uma rede de varejo. E o cara vende mosca varejeira. E rede pra pegar mosca. De varejeiro. Então, por mais que sejam criadas várias sacadas geniais e de bom gosto, com layout clean ou organizado, no final o que vai prevalecer é o excesso de cores quentes, música e vírgulas sonoras altas, com textos chamativos. Tudo muito característico do mercado de varejo, é verdade, hein, cara? Quer pagar quanto? Aquela bosta lá, né, cara? Campanhas de bom gosto, de boas sacadas, como a WWF costuma fazer, o iPod no palito da Kibon e os cases das Havaianas, por exemplo, são propostas totalmente fora da curva cultural habitual do mercado, que para serem aprovadas exigiram dias e dias de negociação, vários estudos para diminuir o medo do cliente e muito dinheiro. Coisa com que muito cliente não quer lidar. Bom, se for pra ele, ele quer lidar, né? Agora se for pra gastar, aí fudeu. Bem, resumidamente, é isso. Abraço, Cleverson Braga, 22 anos, moreno, alto, olhos castanhos... E gay. 105 centímetros de bunda. 1,50m e 140 quilos. Parece um mestre dos magos, né? Cara, mas é verdade. Eu acho que é mais ou menos igual, por exemplo, a gente reclama da Zorra Total, que é um humor horrível e tal. Mas será que humor inteligente, por exemplo, tinha aquela série Os Aspones, que não durou nada no ar. Então talvez aconteça mais ou menos isso nas propagandas. Será que no Brasil, com propagandas mais inteligentes, será que alcançariam o grande público? É, bem pensado, bem pensado. É de se questionar, né? Mas é isso aí, Cleverson Braga, Pirata Cast, que está voltando e a galera deve estar toda reunida na Campus Party agora fazendo putaria. Um abraço aqui do Perna Tosco Chanchada e fiquem o quê, senhor alemão? Obrigadinho, Léo, peludo. É isso aí, galera. Grande abraço a todos que mandaram e-mails. Se você quiser entrar em contato com a gente, você faz o quê, seu Nonô? Caralho, que tá isso hoje, porra? Se quiser entrar em contato, você... faço minha ideia. Você pode mandar um e-mail pra nós, é email@toscochanchada.com. Isso, ou pode seguir a gente no Twitter também. Que eu estou usando bem pouco agora, né? É, deixa quieto, né? Por quê? Por quê? Você vai saber por quê, né, neste episódio. Ah, é? É, neste episódio conta. Tem também Facebook. Isso, se você entende o Facebook, entra lá e tenta curtir. E até o último homem, estamos lá no Orkut. Opa, tem muita gente lá já, hein, Perna? Na comunidade. Já passa dos 3 pessoas. Como é que é o nome da comunidade mesmo? Eu ouço o Tosco Chanchada. É verdade. Se você ouve, é o lugar pra você. Galera, muito obrigado e que esse ano o Tosco Chanchada não atrase mais. Mais do que já está atrasado. Será? Será? Tomara que não. Então vamos ver. Mandem vários comentários, espalhem para os seus amigos, enfim, faça... o mundo entrar em parafuso. Grande abraço! Alô! E o índio? Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Aqui você vira homem. Costumam fazer planos, assim, pro ano novo? Eu sei que antes do ano novo, cara, eu entro numa fase, assim, já vou falar que vocês vão pensar assim, ah, é viadagem do Perna? É, né? Viadagem do então Perna. Então já pode chamar eu de cabaço antecipadamente? Que... cabaço! Surdo! Né? Cabaço! Fala alto! Fala alto, senão ele não ouve. Seus filhos da puta. Mas, geralmente, nos últimos dias do ano, eu entro num período, assim, meio que de menstruação. Introspecção. Ah, ou que introspecção é pior ainda, né? É quando alguma coisa entra em você. Meu Perna, cara, pelo amor de Deus. Dentro sabático. É, de analisar aquilo que rolou no ano, sabe? E geralmente, assim... Analisar, ó. Introspectou e analisar. Não, analisar o que rolou no ânus. Que isso, pô. Mas, assim, geralmente... é, não, vocês estão, né, usando drogas, né, possível. Mas... tá certo? Aquela fase de analisar os planos que você fez do início do ano e tal, se as, entre aspas, metas, né? Mas você não faz plano, então, Perna? Faço, eu costumo fazer planos, sim, cara. Quais foram os planos de 2010 que não se realizaram pra você? O problema é que eu não lembro dos planos que eu fiz. É muito bom fazer os planos no começo 4 anos. Principalmente você que tem problema mental. É verdade. E é surdo. E é surdo, porque ele não consegue nem ouvir os próprios pensamentos. Tão surdo que ele é. Nem aquela voz que tinha na cabeça dele, ele não consegue mais ouvir. Ele é tão surdo que ele não escuta nem aqueles diabinhos anjinho. Seus filhos da puta. Então, pra você fazer planos no começo do ano não vale nada, né? Na verdade, você nem lembra o que você planejou, o que você prometeu. É igual um peixe, né, cara? Memória de King. Você não anota, perna. Anota, cara. Então, mas sabe qual é o meu problema com anotações? É o seguinte, que eu geralmente, eu falo, agora eu vou anotar. Aí eu esqueço do caderno, alguma coisa anotar, que eu devia estar anotado. O que, que eu ia fazer mesmo? Isso é verdade. E se eu anoto, eu esqueço de olhar no caderno. Nossa, cara. Vai chegar nessa idade, vai ser chato. É Alzheimer isso, viu, cara? Então, malditos alemães. Abre uma pasta no desktop, ó. Planos para o ano. Ele esquece onde tá o computador dele. Ele começou a escrever no corpo, assim. Né, porque você acha que ele não tem notebook? Porque ele perde. Mas agora ele vai falar aqui, depois ele vai escutar o episódio e vai saber, né, cara? É verdade. Ou você já esqueceu o que ia falar também? Não, não. Ah, é pra isso que você queria fazer um episódio sobre isso? Você trouxe esse tiquitinho, né? É sua agenda, né? Deixa ele falar da porra do plano dele. Não, mas e aí, vocês costumam fazer planos não, assim? Não, não quero ficar falando. Eu não faço plano. Eu não falo sobre isso também. Os caras não querem se, vamos dizer assim, se comprometer, né, cara? Mas não é nem comprometer, eu nunca fiz, cara. Ó, cara, eu jurei pra mim mesmo que eu ia entrar na academia e não entrei, cara. Jurei pra mim mesmo que eu ia ficar sem beber e não fiquei. Já tô me fudendo já, então. As promessas. 2-0 pra eles, cara. É coisa muito difícil. Se você prometesse que você ia beber o ano inteiro e não entrar numa academia, tem certeza que ia dar certo. Pode crer. Ah, ó, já tá 2-0 pra eles, cara. Eu vou perder a goleada. Cara, uma coisa que eu estou pensando pra esse ano é ficar mais tempo fora da internet, cara. Sim, me libertar. Ter vida social, é isso que você falou. Exatamente. Ter mais vida social, ler mais, sabe, ver mais filmes. Sair um pouco, porque perco muito tempo, às vezes, no Twitter, cara. Por exemplo. Eu sabe? Faz muito tempo que eu nem entro. Em redes sociais, vamos dizer assim. Ou em fóruns, enfim. Você acaba perdendo muito tempo, cara. Mas se você, pra você ver muitos filmes, você vai ter que ficar na internet pra baixar os filmes. Não, mas aí é rapidinho. Comprar, eu escolho lá, Paulo. Faço a lista. Não. Ele compra, Paulo. Aí eu compro lá diretamente do John Torrent, né, cara? O John Torrent, ele é um bom vendedor mesmo. Eu faço a lista e saio. Mas a ideia é, pelo menos, ler bons livros esse ano, cara. Não sei quantos, mas... Quase pela Bíblia, livros. Cara. Você Pequeno tá Príncipe. Não, esse é o... Por que você não compra um audiobook, perna? Agora você explica, seu viado. Por que você tá falando isso? Eu não, meu. Não tem que explicar pra ninguém, não. Depois você se vira, mano. Depois você se vira. O Zé explica. O Zé é o Freud. É porque o perna é surdo. Pronto. É fácil explicar. Eu não faço planos, quando tá virando de um ano pro outro assim, eu não faço plano não, mas eu tento, ao máximo, deixar planejado, pelo menos as questões profissionais, já no final do ano. Então chega ali no final de dezembro, eu tento mais ou menos planejar onde eu vou trabalhar, quanto eu vou trabalhar, é diferente, que lugar, né, eu vou trabalhar. Agora, projetos de vida, praticamente, eu deixo rolar, assim. O Vinícius falou o negócio de academia. Eu planejei esse ano fazer academia. Hoje já é dia 5 de janeiro, eu fui 3 vezes já. Tá bom. 3-2 com você. Uma coisa, mas eu acho assim, cara, uma coisa é o lance só profissional. Você tem que planejar, cara. É um negócio normal. Você tem que pensar nisso, né? Que eu tava falando, cara, o lance de falar, tipo, vou parar de fumar. Quero uma namorada. Como se depender de você, né? As promessas que não vão se cumprir, né? Aquelas que você já promete sabendo que não vai dar. Pode até ser, mas você não pode esperar um negócio desse, porque não depende só de você, velho. Vou ganhar na Mega Sena. Ah, isso aí já é... Vou arrumar uma namorada. Pra mim é a mesma coisa, quase. Por que a mãe de Ná nunca previu isso, né? Vou ganhar na Mega Sena, né? É uma boa. Pois é, e previsões? Vocês costumam fazer assim, falar, por exemplo, sei lá, o time e tal, assim, sem levar em conta o time que você torce, mas o time e tal, que pra esse ano vai ser foda pra caralho. Ah, isso aí, o Zé, né? A gente faz direto, né? Faz, mas por exemplo, é muito difícil acertar. No começo do ano passado, eu lembro de conversar com meu irmão, que entrou um presidente novo no Santos, reduziram a folha salarial, colocaram um monte de garoto pra jogar, eu falei, esse ano vai ser uma merda. E o Santos ganhou tudo no primeiro semestre. Eu não, eu falei, no começo do ano passado, eu lembro de ter gravado aí em algum lugar, que o Santos ia ganhar tudo. Surgiu um novo craque. Não, mas ó, eu prevejo sempre que o Corinthians não vai ganhar a Libertadores. Tô prevendo esse ano de novo. Mas qualquer um prevê isso, né? É, isso aí. Cara, isso aí já é estigma, né? Isso aí, aliás, parece que já tá se tornando um dogma corintiano, né? Não ganhar a Libertadores. Eu parei de fazer esses planejamentos na minha vida, porque até essas coisas mais bestas, assim, eu esqueci. Eu fazia o planejamento. Tipo, uma vez eu falei, ah, eu vou pagar o IPVA pelo menos esse ano dividido, né? Eu chegava na época e não pagava. Então eu nunca mais fiz, porque nem isso eu não conseguia fazer. Até que o dia que eu acertei que o Corinthians não ia na Libertadores. Daí já você se sentiu um profeta, né? Claro. Aí já muda. Bem que eu falei. Ah! Eu com a faixinha, eu já sabia. Né? É. Cara, e essas previsões que a galera faz, o pessoal do tarô, numerologia aí, cara, não teve uma que deu certo até hoje, né? Deve ter tido. Não, meu, tem zilhões de... Não, mas cara, ó, eu tava vendo esses dias atrás aí desses... Não lembro que programa na TV que eu tava passando assim e vi esses... Note a note, falando assim. Essas previsões aí, né, cara? Lá, o cara do tarô, jogando pedrinha no chão, aquela coisa. Isso era um hippie vendendo coisa na pracinha. É, isso aí eu... Mas caramba, o viciado previsão... em crack que não conseguiu segurar. Não achava o cachimbo dele... Falou, acho que era um taurista. Mas, cara, os caras fazem umas previsões assim, tipo, ah, esse ano vai ser bom pro Luan Santana. Pô, brincadeira, né? Tem... O cu deles, é. O cara tem 19 anos, é bilionário, já não, vai ser ruim. Esse ano vai ser bom. É a mesma coisa, né, da mina que tá tomando sol, o cara fala assim, nossa, mais tarde essa pessoa vai estar bronzeada, né, cara? É líquido e certo. Mas se for eu, ela vai errar, porque eu vou ficar vermelho. Mas assim é fácil fazer essas previsões, cara. Isso é, entendeu? É igual pegar e falar, daqui um ano perna vai estar surda. Filha da puta. Isso aí é fato, né, previsão? Isso aí é mal agouro, como diz o outro. Isso aí é maldição. Língua você... preta, né, cara? Língua maldita. Se você pensa, por exemplo, que tem inúmeros profissionais que trabalham com tarô, com búzios, com bode cristal e o escambau, você... Cabeça de bode, né? É, sei lá. Pombagira. O cara joga um saco de areia no chão e faz uma imagem, assim, né? Fala... O cara faz a brincadeira do compasso lá e prevê tudo. Tem números adivinhos, ou sabe-se lá o nome que tem isso. Tem números. E aí os caras, por exemplo, em ano de Copa, perguntam pra todos eles. Meu, um vai acertar, cara. Claro que acerta. Aquele cara vai acertar na base do chute, entendeu? Meu, é a mesma coisa de uma aposta, velho. É igual uma aposta. É. Você aposta, você fala, por exemplo, ano de Copa do Mundo. Fala que vai ser o Brasil, cara. A possibilidade de você acertar é grande, meu. Quero ver o cara falar que lá um time... Falar que o Chipre vai ser o próximo campeão mundial. Falar que por Portugal vai ganhar. Nossa. Cara, imagina se acerta uma dessa. Não, aí o cara é foda, hein? Apesar que o povo foi foda mesmo, cara. O povo não errou nada. Acertou tudo, mano. O povo acertou tudo, mano. Não, o povo, ele previu a própria morte, velho. É mesmo? É, eu ouvi uma história dessa aí, cara. Mas como que ele previu? Ah, tipo, um segundo antes ele parou de respirar, era um sinal que ele ia morrer. É, eu não tinha não, tenho certeza, não. Ele falou, se eu tombar pra esquerda, eu vou morrer. Baixaram lá no aquário, sei lá, uma caveirinha e um sinal de positivo. Ele abraçou a caveirinha, cara. Na hora ele já sabia. É que ele achou que era um show de rock, né? Tipo, Sepultura ou Restart? Aí ele... Ele é gótico, né? Eu vou colocar... O que povo come? Alga? Sei lá, eu vou colocar uma alga com veneno e uma sem veneno. Se ele comer com veneno, ele fica adivinhou que ele morreu. Não, que ele bebeu, né? Ele ia morrer, não vai tomar mais. Só quero gritar. Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil. Curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado, a parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy, I don't speak Portuguese. Bye, bye. Bye, bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida, cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí, o cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee, send me your money, motherfucker, now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, ok, ok, ok, take everything, everything, all money, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é itzão. Curso de inglês intensivo para ladrões, Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho, é Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa é sorry, e não pode furunfar com a guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Eu não sei se é o hype, mas principalmente na área de quadrinhos, cinema, estão prometidos pra esse ano. Eu vi o trailer de Lanterna Verde e sinto muito, mas eu acredito que vai ser uma merda foda esse filme, cara. Eu nem vi o trailer, cara. Também não. Olha, eu vi o trailer, parece o Homem Borracha, né? É mal feito, é tosco. Mas é o trailer quem mesmo? Que é o trailer? É o trailer. Não, quem, é o trailer pós-produzido. Quem é o ator, você sabe, não? É o Ryan Reynolds. Ele com o Deadpool. Ah, tá. Ficou legal, pode porque crer. O Deadpool tem uma sacada um pouco mais humorística, irônica e tal. Pro caso do Hal Jordan, eu acho que deveria ser um ator diferente, cara. O Ryan Reynolds tem uma cara de fazer tudo meio na base da ironia, da zoação, assim. E o trailer mostra isso, né? Mas o desanimador que eu vi é que é o seguinte. Geralmente, em trailers, seja o filme que for, mas principalmente em quadrinhos, praticamente as partes mais legais estão ali no trailer. Então o trailer tem que empolgar. Cara, o trailer é broxante, cara. Não tem problema, porque além do Lanterna Verde, sai muito próximo dele, saiu Thor. Lançaram um trailer já o ano passado na Comic Con, agora saiu um trailer mais melhor produzido, tudo. Mas o trailer não consegue vender o filme, cara. Nossa, o trailer do Thor também parece que tá mal, hein, mano. Então, assim, eu já em termos de perspectiva pra Lanterna esses dois filmes... Lanterna e Thor, tá? Não, Lanterna e Thor tá complicado, cara. Porque, meu, e sabe o que eu achei foda do Lanterna Verde? Diferente de qualquer outro herói de quadrinho, o Lanterna Verde pode ser qualquer um com o anel na mão. A tropa dos Lanternas escolhe um cara que acha digno e põe lá. Até esquilo, né, cara? Em vez deles pegarem um cara novo e fazer uma história legal, não, eles pegam a história do cara que já existe e vão mudar. Você fala de fazer um personagem que não seria nem o Hal Jordan, por exemplo. Seria outro qualquer. Lanterna Verde, depois insere esse cara nos quadrinhos, sei lá. Seria não, vou legal. Fazer do Hal Jordan, vou mudar um monte de coisa na história do cara, velho. Aí quem gosta do cara não vai gostar do filme e quem não gosta não vai entender direito. E o que vocês estão esperando pro... A gente não falou do Capitão América, que sai em maio também esse ano, né? Só que o trailer não tá pronto América. Ainda, mas eu tenho uma ligeira impressão de que o Capitão América tenda a ser um filme melhor. Eu acho que o Capitão América vai ser bom porque tem uma história boa, cara. Eu acho que a história do Capitão América é bacana, então eu acho que fica mais fácil pra fazer um filme com um roteiro bom com uma história boa. Assim. E o Capitão América é menos cinematográfico, né, cara? Ele é um cara com escudo, faz umas acrobacias ali no Lanterna Verde, é um cara que manipula a realidade, né, mano? O cara tem um escudo, meu, não pode ser bicheiro o filme. Referência, né, cara? Um chicote, né? Falar que o escudo dele é um calço pro Tony Stark, né? É verdade, bem lembrado. A minha expectativa é que Capitão América seja um bom filme, mas o que me preocupa é a escolha do ator mais uma vez, né, cara? Porque escolheram o Chris Evans, né, que já trabalhou como tocha humana, né, no Quarteto Fantástico e foi uma porcaria, vamos ser bem sinceros. Não sei se a escolha foi a mais acertada. Se tem uma coisa que pode atrapalhar o Capitão América, na minha opinião, é a atuação do Chris Evans, que eu não vejo nele um ator suficiente pra um papel desse porte. Ah, mas isso aí eu acho que, cara, eu acredito no lance da direção, cara. Se o cara tem um diretor bom por trás, ele vai atuar bem, cara. Oh, alguém acha que o X-Men First Class tem alguma chance de ser bom, cara? Com só esse nome? Só se for pornô, cara. Na hora a tempestade dando choque no pau do ciclone. Pra crescer, né? Você imagina a vampira fazendo um boquete, irmão? É o último da sua vida. Imagina a vampira fazendo boquete no perna, né? O pino dele diminuindo e ela... Não, o perna apareceu pega, né, mano? E a luz da cidade... Não, mas imagina, velho. Vai aquecer. Vai aquecer a Xana dela, velho. Mano, não pode falar Xana mais agora em 2011, hein? Não. A gente não vai falar palavrão mais, vamos? Vamos. Outra coisa que eu não entendo é por que fazer um reboot de uma série que tudo bem, a qualidade dos filmes, principalmente do último, não era muito legal, mas o Homem-Aranha era uma série de sucesso, com atores que estavam bem encaixados no papel, e agora eles vão rebootar de novo a série e começar do zero, né? Contando de novo a adolescência do Peter Parker, contaminação, etc., com outro ator. Não precisa, né? Não, eu sei por que isso. Eu mandei uma carta lá pros caras da Marvel falando que ele não, a teia não é orgânica. Tem que sair de um aparelhinho que ele faz, mano. É aí os caras, puta, vão ter que começar tudo de novo. E você mandou uma carta, cara. Mandei uma carta, não sei. Tá parecendo o Hendrix. Você mexeu no Outlook, eu te falei. Eu falar da adolescência no super-herói não é útil, quer dizer que Smallville não é útil. Cara, nossa. Uma carta. Você tá andando muito com o Rodrigo Gerdulli, não tá não? Não, não. O Rodrigo Gerdulli tem um novo camarada agora, né? Nossa senhora. Ai, ai, mas isso aí só é pro outro podcast. Cara, mas o Homem-Aranha é um personagem assim que dá pra explorar muito a história. Eu não sei pra que reboot, cara. Tem ainda outros inimigos dele aí que dá pra fazer não, filmes legais. Assim, talvez cima. A única coisa que justificaria o reboot é o fato de os atores originais não aguentarem mais. Da cada 2 anos tem que ficar 6 meses encarnando esse personagem, né? E o Zé Colmeia? Zé Colmeia. É um herói, né, cara? O Zé começa, vai. Cara, o que eu posso dizer sobre o Zé Colmeia é que, assim, talvez a única coisa que fosse realmente engraçada de assistir, nós não vamos ver praticamente no cinema do Brasil. É a dublagem original, né? É o compadre Washington Rock. Colmeia Washington. Ai, que o Washington Colmeia. Tchau. Em Yellowstone. Mas o compadre Washington Fanho, né, mano? Então, assim, a dublagem original parecia uma coisa engraçada, porque era o Dan Aykroyd fazendo o Zé Colmeia e o Justin Timberlake como Catatal. Ah, mas a dublagem nossa aqui é boa, a dublagem nacional. É, sim, nacional. Boa, sim. Boa, boa, boa. Então, vamos ver pra se animação, eles conseguem resgatar. Pra animação, a dublagem é a dublagem. O Justin Bieber como Catatal, isso é foda, hein, cara. Podia colocar o Justin Bieber pra dublar o cara do Crepúsculo lá. O Justin Bieber é viado mesmo, por que você não escuta a voz de um e não vê o outro? O Justin Bieber é o Catapau, né, cara? Catapau. O Zé Comelli vai ter uma pegada mais animação, assim, ou vai ter assim, vai ter vai animação ser na linha do Scooby-Doo, né, que vai misturar mesclar, né? Com os personagens verdadeiros. Esse filme de franquia foda, vai sair algum, tipo... Franguinha? Piratas do Caribe 4. Ah, vai sair o... Missão Impossível 4. Putz, putz. Máquina Mortífera que é bom, ninguém faz. Desenho quer de mais coco um? Que é bom, ninguém faz. Né? Quer mais um? Quer mais um? Premonição 5. Oh, putz! Jogos Mortais. Jogos Mortais é isso aí ou não? Não. Acabou, acabou, né? Graças a Deus, acabou. Beleza. Tem algum pornô? Mas o Cinema Nacional vai lançar a Bruna Surfistinha aí, que é a... Débora Seco. Débora Seco, inclusive. Cara, eu se seguir a mesma linha do livro, agora vocês podem me zoar, mas eu ouvi o audiobook da... Ele ouviu o audiobook em Braille. Eu não sei se ele é punheteiro ou surdo. Não, mesmo, não, cara. Não, porque queria acompanhar o hype e tal. E surgiu o audiobook. Cara, eu achei muito sem graça. Mas quem tava narrando o audiobook, cara? Acho que era ele mesmo. Nossa. De repente entrou um cara. Ai, que gostoso. Ele era barbudo e fedia. Não, não era você, Anderson mesmo. Nem o Lula. Tire o cavalinho da chuva. Não, se eu não me engano, é feito por ela mesmo. Não vi nada demais. E ela usou onomatopeias, assim? Tipo, eu gemia muito. Imagina se morrer de gemer. Tem umas... Ai! Parece o Pit Bitoca, aquela coisa. Ai! Porra, mete no meu rabo. Sinceramente, eu acho que não vai ser um filme acrescentável, assim, sabe? Algo que vai fazer diferença no cinema nacional. Cara, verei, nem que for pra falar mal, mas... Se conseguir, que eu li o livro também. Só que eu li o livro. Você vê, o cara que é surdo... o cara que é cego, eu... Agora só falta um louco, né, cara? O cara comeu o livro. Esse mundo tá louco, velho. Isso é doença, meu, não pode ser. Mas você acha que Bruna Surfistinha vai ser uma porcaria, cara? Você tem que esperar o Elvis e Madonna que tá pra sair aí. Você vê como o cinema nacional tá prodigioso esse ano, hein, cara? É, a tendência é pelo menos ser engraçado isso, porque o Bruna Surfistinha nem engraçado é, né, cara? Nossa, assim, se for se basear no livro. Ah, eu não acho nada engraçado, não. Travesti, uma coisa. O que a Madonna é? Quer dizer, o Elvis é uma mulher que é fotógrafa e a Madonna é um travesti. É, eu não acho nada engraçado. E ele se apaixona. Não. Se apaixonam, cara. Eles, né? Se apaixonam. Parafraseando o cara da Sessão da Tarde lá, eles vão viver loucas aventuras. Então, a ideia é que alguma coisa aí, né, seja interessante aí. Big Brother Brasil 11, quem ganha? A gorda. O bicho. Ou a gorda ou o bicho? Eu acho, ó, já vou, pode citar nome? Claro. Eu acho que vai levar, eu acho que a Paula vai ganhar. E você, alemão? Cita o nome, alemão. Eu acho que vai ganhar a Talula. Não, a Talula é mais gostosa. Ela é muito bonita, muito bonita, nunca ganha, cara. Então vai ser a Janaína. Ó, eu acho que vai ganhar ou a bicha, ou a gorda, ou o pobre, ou o viado. Porra, mas aí que vai... Só não incluir as gostosas, cara. Isso aí é tudo coisa de piada, né? Não, eu acho que ou a Paulinha gordinha lá vai ser a campeã, hein, cara. E olha que eu só vi uma foto dela, mas é feia e gorda. Olha, eu vou votar, deixa eu ver. Vai, perna, dá uma rodada no mouse e paga. Ah, vou votar nesse carinha aqui. Lucival, vamos dar o prêmio pra eles por causa do Lucival. Lucival, o André do Tampa de Elite, né? Ou o Kaká lá, também conhecido como Maurício, né? Olha esse cara aí, velho. Esse tá o Igor, mano. Olhando pra foto aí, Vinícius, você acha que esse Igor, ele solicita? Ah, cara, eu acho que ele... Ele entrega marmita fora. Ele entrega, né, cara? Não pede, não. Acho que ele... Entrega. Nossa, tem chance de ganhar, hein, cara? Vamos especular quem vai ser o viado, vai. Vamos especular sobre todo mundo aí, cara. Quem vai ser o viado aí? Coloca o primeiro lá. Vamos lá, siga na lista. Vai pagar peitinho, Paulão? Vai pagar peitinho? Tem cara que paga peitinho. Ariadne. Né? Parece... Sai na segunda semana essa Adriana aí. Tem cara de fresco. É Ariadne. O perno escuta, o outro... Eu sou analfabeto. Eu sou de pé. Você era professor de letra, eu sou analfabeto, né? É uma loucura. Gostosinha tá o Adriana aí. Mas vai sair logo, vai sair no começo. Sai logo. Você vai ver depois que não tem chapinha lá dentro, essa arapuca, a hora que armar, filho. Vai virar o diabo. É, velho. Cara, eu acho que esse Cristiano aqui, ele aguenta pelo menos umas 5 semanas, hein? É, ele tem cara de ser um cara cegão, né? Não, mas ele é o eu não fede nem chega, que vai, ninguém vota nele porque ele não fede nem chega. Não, mas ele vai começar a trabalhar quando ele sentir falta da namorada dele. Esse Daniel, acho que é viado, cara. Daniel é viado, Daniel é viado. Olha o tamanho da cabeça dele, ninguém tem uma cabeça dessa e não é viado, cara. Olha que referência, né, cara? Casa dele não tem nem caixa d'água, viu? Nossa, eu casava, hein, cara? Ó, Diana... Casava, hein? Se você procura um rapaz bonito, bem-sucedido... Tá. Ó, a previsão é que a Diana vai posar no Playboy. Também acho que vai posar no Playboy. Nossa. Eu acho que não paga peitinho, hein? Tem cara de... Não, ela tem cara de santa. Você quer uma ela previsão maior ainda? Ela vai estar aí no Jornal da Globo, cara. Ela vai trabalhar no Jornal da Globo. Ela tem cara. Ela vai furar os olhos da... Sandra Nemberg, lá no Jornal Hoje. Ele tá no lugar da Glória Maria, esse pô. Esse jogo aí é o dourado, né? É o dourado da história, isso aí. Olha lá, meio bombadinho, meio cai. O Igor é o satanás, ó. Ah, eu sei lá, meu. Essa boquinha aí, eu acho que cai uma boiola, hein? Ele tem cara que fala fino. É, sei lá, eu acho que... Ele parece o Serginho, né, da outra edição lá, né, cara? Ui! A louca. A Janaína parece barraqueira, né, velho? Parece. Epa! Acho que vai pagar um peitinho também, vai. Esse pai. É. Ela vai fazer que nem a Solange, vai cantar umas músicas em inglês, umas versões. Não, a Solange é a outra. A Solange é a Jaqueline. Jaqueline, deve ser. A dançarina deve ser biscate. O nome dela deve ser Tamika Jaqueline. Esse Lucival. Não, o André do Copa de Elite, mano. Lucival é igual. Ele pode ganhar, hein, mano. Ele é igualzinho aquele Jean, viado que ganhou, só que ele é negão e o Jean era branquelo. Tem cara de ser simpático esse cara aí, pode ganhar, hein, meu. É, o não. Cara tem cara de estrategista, meu, velho. Eu acho olha lá, ó, Clinho de estrategista igual do Zé, ó. Cara, sei lá, hein, velho. É. Eu acho que a gorda ganha, mas ele vai chegar até o final. Maria não vai ganhar porque é um nome muito comum. É muito comum, então, né? Não tem. Mas tem ela vai cavar. Ó, mas olha a profissão, ela é atriz. Ela vai cavar o lugarzinho dela na Malhação, dali pro novela das 6. Não. E depois, Zorra Total, Zorra e depois Total. Vai cair pro Zorra Total, né? É. Eu acho que a Maria vai ser aquele personagem do Big Brother das intrigas. Mas ela, né, vai com as outras ou não? Ela quer fazer boquete no escuro, né? Maurício. Maurício é nome de viado. O Maurício parece um herbívoro, né, cara? O cara tem o olho na lateral. O cara tem os olhos. Tem os olhos na lateral da cabeça. Ele não tem os olhos de computador. Não tem o Eye of the Tiger. Esse cara aí é um. É um herbívoro. Ah, ele deve ser viado, ele é músico. Ele é loser. Ele é um predado. Ó, a Michelle é vesguinha, né, cara? Em compensação, a Michelle tem o olho praticamente no naso, né, cara? Como também? A Natália. Ah, não, parece sem sal, né? Analista criminal? Nossa, isso, né? CSI BBB, né, cara? Sensal não, CSI, né? Ciençal. A Paula é a gordinha, Paula, que vai ganhar. Paula é estudante, 23 anos. Ela não vai ganhar, não, viu? Eu acho que tem maior cara de barraqueira, filha tem da mesmo. Puta, hein, velho? Não, eu acho que ela vai sofrer bullying. E todo mundo vai ficar dó dela, mas fez, é foda mesmo. Coloca só um monte, aparentemente coloca um monte de modelo e uma pessoa diferente, né, é, velho? É, cara, é pra ser zoada, coitada. É, esse bando de filha. Ó, esse cara é irmão do outro lá de cima. Lá, eu, Rodrigão, o que eu falei, pô, Rodrigão é igual o Cristiano. É, lá, o que eu falei do Cristiano, dobra. Dobra. Ah, esse é igual também. Cara, é o Rodrigo, mecânico, igual. Né? Quer chamar o Rodrigo? É mentiroso? É. Opa, essa é o caso. A Talula. O único defeito da Talula é chamar Talula, né, cara? Talula. Ah, mas deve ser apelido, mas mano. Mas você quer coisa melhor que Tessália, cara? Todo ano tem que... Eu acho que é pré-requisito, né? É pré-requisito. Tem que ter um nome. Uma... Ah, mas meu... ela tá atrasada, né? Não tá Lula, tá Dilma. Isso foi infame, mano. Ei, amigão. A vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6,5. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, jurubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Nunu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida. Vale a pena ver de novo. O que que tem pra esse ano, será? Novela. Claro. Já tá anunciado aí o Clone, né? O Clone. E depois do Clóvis, o que que vai passar? O Clóvis. Cara, uma que poderia passar era Que Rei Sou Eu, né, cara? Nossa, mas passou, logo, cara. Passou, velho. Não. Ah, mas, passou faz uns 40 anos. Não, mas eu aceito um reboot, cara, fácil. Eu acho que teve uma novela que passou duas vezes. Podia já passar, né? Pantanal, né? Eu sei que não é da Globo, mas mostrava uns peitinhos. Saramandaia, né? A Vamp passou 3 vezes, né? Passou primeiro normalmente, depois num horário que seria hoje da Malhação, tipo às 5 da tarde, e depois passou no lugar da Vale a Pena. A Vamp seria o primeiro Crepúsculo, cara. No... Não, a Vamp ainda era engraçado. A Vamp era engraçado. Cara. O Crepúsculo era o Beijo do Vampiro, que veio depois. Lembra que tinha um outro novela? É verdade. Nossa, tem, aquilo era o primeiro Crepúsculo é o Nosferatu, lá de 1700. Eu poderia aproveitar a onda de vampirinho aí que tá aí, colocar o Beijo do Vampiro. Eu acho que vai ser o Beijo do Vampiro. Depois, ser, depois, né, do clone vai ser o Beijo do Vampiro. Tieta, né, acho que não dá pra passar, porque é muito pornô, né, cara? É mesmo, né? E Martinho, é o homem do cajá. É, tem um homem violento lá, né, cara? Gostado daquele velho, cara. Pô, podia passar aquelas minisséries que pagam os peixinhos também, né, velho? Qual, tipo, Cristiane é? Presença de Anitta, legal. É, presença de Anitta era legal, velho. Mas Lisboa, tem uma que mostrou Daniela e Vini. Eu gostava também muito de Luna Caliente, cara. Luna Caliente era foda, cara. E como é que é? Lipa, como é que é Luna Caliente em francês, é? Ah, ah, vou saber. Lune Chota. La Chuchota. La Chuchota. Com muita honra, Luna Caliente. Oh, podia passar a Maria do Bairro, né? O Paulo, Luna Caliente, com aquela Tabalipa, cara, que ela dava pros velhos lá, cara. É legal pra caralho. Essa é, né, cara? Você porque, é né? Que filho da puta, né, cara? É muito cara de pau, né? Não, cara, imagina quando eu tiver uns 50, eu não vou pegar a mina de 15, vou pegar a mina de 17. Podia repetir. Podia, o filho da puta, podia, podia reprisar Chiquititas também. Carrossel, carrossel, né? Pro Brasil esse ano, tem a turnê do U2, aquela 360 graus, cara. Eu vi o DVD, cara, achei sensacional o estilo do show dos caras. Mas deve ser caro pra caralho. Deve ser caro. Eu acho que a presença de palco dos caras é foda, mas não me agrada. O estilo de música do U2 não me agrada, mas a presença de palco dos caras realmente é foda, meu. Os caras são foda show. Esse ano tá... Vai, acho que meio repetir o ano passado, né, cara, de show, assim. Vai ter Rock 7 também. E, cara, tem a... Vai ter agora... O primeiro já é a NY Rock 7 é legal. Ah, Agora Stefan vem. É verdade, cara. Toca conga, mano. Tá, eu errei. Nossa, cara. De novo Iron Maiden, cara. O Iron Maiden é o tipo de banda, cara, que os caras, uma vez por ano, vêm fazer show aqui. Os caras tinham que comprar uma casa em Peruíbe e já ficar... Não, mas na boa. Cara, os caras gostam do Brasil, Paulão. O Iron Maiden e o Deep Purple, irmão. Os caras, a aposentadoria deles tá aqui, velho. Porque não é possível, cara. Os caras todo ano, né, vêm, velho. Não, mas esse ano, em março, vem também o Ozzy, né, cara? Vai tocar lá em Porto Alegre, se eu não me engano. É. Então, mas o Iron já veio tantas vezes no Brasil que tá na hora deles fazerem um show igual o Rolling Stones fez na praia de Copacabana, fazer um show na faixa de graça. É, é, eles tocam aqui mais com o Roberto Carlos. Pera aí. É. Na faixa, mas o caralho, porra. Os Rolling Stones, no, na faixa, você fala pro povo, mas os caras cobraram pra tocar lá no Rio. É, a prefeitura pagou. É lógico. Alguém pagou, mano. É que o Iron Maiden, cada integrante que entra no Iron Maiden, eles vêm pro Brasil pra comemorar. Agora tá com quanto? 14 integrantes? são 7 guitarristas, né? Tem um cara que toca surdo lá. Ô, louco, falou do perna. Toca surdo, sai perna, né? Cara, eu não vou ficar falando perna, de Iron Maiden, né, uma merda. Ó, você também não gosta? Não, ó, eu vou falar agora, eu vou ser polêmico agora. Eu quero ir no se show do Iron Maiden. Se fosse o Paul McCartney que tocasse aqui uma vez por ano, esses caras estavam pagando pau pra ele. É verdade. É, isso viados, é verdade. Se fosse o John Lennon, então os caras... os caras ficam loucos. É, isso aí, meu. Falei que tinha que ser. Cara, aqui. Mas eu ainda, assim, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu quero ver um show do Iron Maiden ainda, cara. Ainda quero ter no currículo. Eu ainda, passo, hein, assim. Você viu que o Backstreet Boys vem em fevereiro fazer 5 shows? Nossa, cara? Os daqui a pouco... vão tocar em Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Só falta o menu. Será que eles vão comer alguma mina, velho? Certeza, né? Provavelmente vai. Certeza, sempre tem um que é ali que fica bêbado e come uma mina, né? Mas eles trazem comida de casa, eles se comem, né? Uma banda desconhecida pra caralho aí pros ouvintes de São Paulo. Vale a pena conhecer, cara. E o show dos caras aí em fevereiro também é o LCD Sound System, cara. A banda de house, a banda, né? É boa. Mistura um rock com eletrônico, assim, foda, cara. É bem eletro-rock, assim, cara. É legal pra caralho a banda, né? O Black Label Society vai vir também, cara? É, em maio, cara. Já vou gastar o dinheiro do Iron Maiden no Black Label Society. Cara, tem Cyndi Lauper. Anos 80, total, cara. Que eu não bom, sabia, né, nem que ela tava fazendo show, hein? Eu não sabia nem que ela tem mais... Eu nem sabia. Eu nem sabia que ela tinha mais que duas músicas. Você não sabe o que é a Cyndi Lauper? Ah, não lembro, não. Hey now. É, Time After Time. Eu já ouvi a música. É tipo uma mano. Outra Madonna. É a Madonna dos pobres. É Madonna, a Madonna que não deu certo. É. Agora fala pra mim, como que alguém vai num show do Boy George, cara? É, os gays vai tudo, viado, cara. É o primeiro grande emo, cara. No Rock 7, então. Vocês estão falando de bandas que batem cartão no Brasil, o Motorhead é mais uma, cara. Mas o Motorhead é uma banda boa. Tá, então... Ainda falando de música, mas fazendo uma pequena... Não é uma previsão, um pequeno comentário sobre o futuro. Roberto Carlos vive, né? Tá. Sim. Vive, acho que vive também. Vai fazer o show da virada, então. Vai. Infelizmente, outra previsão, só que essa macabra, o Fiuk vai participar. Com certeza. Vai, cara. Isso é macabro, hein, mano. Isso é macabro. Eu acho que o Roberto Carlos vai chamar os caras do Restart, mas vai todo mundo ter que usar azul, né, cara? Eu acho que vai pegar fogo. Ele usar a cor só, né, cara? Restart monocromático não, é alguma coisa. Não estão me encontrando, né? Sem brincadeira, eu acho que vai dar um curto e vai pegar fogo na perna do Roberto Carlos. Ele vai pegar o meteoro da paixão, né? Outra previsão macabra é que o Luan Santana vai participar do show da virada do Roberto Carlos. Oh, my God. Luan Santana é o quê? Ele é um emo sertanejo? O que é aquilo, cara? É um emonejo. Sertanemo. Né? E vai, qual que vai ser o hit do carnaval desse ano? Vamos lá, vamos descobrir agora. Menina Veneno. Vai depender muito do YouTube, cara. O que o YouTube mostrar é o que... Ah, podia ser aquele... Um acidente, né? Causei um acidente embriagado. Essa é boa. Pode ser, um acidente embriagado é bom, hein? O Parangolé lançou uma música nova. Lançou. Mas, porra, não. Não tem a mesma pegada do Rebolation, então. Ah, olha só. O perna então é isso, então vamos fazer uma previsão macabra aqui. Quem desses caras que estão na mídia agora que vai cair, que vai sumir, que em dezembro que vem a gente nunca mais vai ouvir falar do cara? Eu acho que esse do Rebolation aí vai some. Só rápido, né? Sumir, velho. Verdade, vai. Rápido. Fiuk vive ou não? Fiuk vive. Por causa do pai. Da família, da MTV. Ah, irmã dele vive, gostosa, cara. Daquele jeito, até eu sendo. O Luan dele, Santana só não vai ir até o fim do ano se cair o avião dele. Mas eu acho que não Deus cai existe. O avião dele, não. Não, só do Mamonas. E o Restart? Restart sobrevive? Não, essas bandas, cara. Ó, o Fiuk, o Restart. Pera aí. Eles vão ainda viver um tempo, cara. cara. Porque eu acho que eles só vão começar a decair quando as Funko fizerem nascer barba, né? Quando tiver pelo no sovaco. Né? Para pra pensar. Talvez se a gente tivesse gravado um programa desse há 2 anos, a gente já tá falando aqui do NX Zero, que tinha um hype em cima do NX Zero há 2 anos, igual tem o do Restart hoje. Assim como teve então, o CPM22, só que, assim, né? O NX Zero tá na parada ainda. Só que o NX Zero... Mudou. Estão tentando evoluir. O foda é estigma que fica, né, cara? Às vezes os caras fazem até um som bom. Então, mas você vê... É isso mesmo, cara. A capa da Rolling Stone de dezembro é o Fresno, cara. Ah, é? Mudaram. Justamente, cara, dessa mudança deles aí. Só que não chega a funcionar às vezes, né, cara? Você pega o Detonautas, né, cara? O Detonautas desapareceu, né, cara? Ah, o Los Hermanos, cara. Ah, Los Hermanos é legal, né, cara? Então, mas assim, o Los Hermanos, o primeiro disco é uma coisa e depois eles partiram pra uma porra intelectual de foda, assim. Ah, mas aquilo lá é o que eles curtiam. O Paulão que conhece, mas eles gostam do underground mesmo. Então, mas eles começaram, assim, lançaram aquele disco e tal. Sem querer, eu acho. Com aquela música impronunciável. E aí depois começou a cair pra uma parada bem experimental mesmo, né? Pra onde que evoluiu o Restart, cara? Os caras começaram a usar roupa de gente? Tem muito que, né, cara? Ah, vai depender do que os mangás, do que essa cultura tinha aí começar a apresentar, é o que os caras vão fazer, cara. Por falar em mangá, ouvi de um colega meu, punheteiro, fanático nessas porcarias aí, que proibiram um monte de coisa lá no Japão, agora não vai poder mais mostrar, tipo, conteúdo nem explicitamente sexual, não vai poder nem insinuar que tá rolando alguma coisa. Então essas minas ultra gostosas, sainha, tapa sexo, puts, tá indo pro saco. Isso é uma previsão? Não, colega meu, ele me disse. Que triste, ele, né? Porque vai acabar aqueles cosplay daquelas minas deliciosas. Ah, só vai as gordas, né? Eu tenho uma previsão, os eventos de cosplay vão ficar chatos. Finalmente, completamente chato. Porque tinha uma coisa que salvava o evento de cosplay, que era as gostosas. Mas no cosplay, aqui no Brasil vai poder. O que não pode é lançar personagem novo lá no Japão assim. Mas eles se vestem igual, né? Então vão se vestir com roupa. Vão se vestir com roupa agora. Não, mas se a mina for gostosa, ela pode estar vestida de Ryu, não é mesmo, cara? É, ou de Sakura, né? Eu vou de Pé Dober no próximo. Zé Dober. E no ano de 2011, até que enfim, tiraram aquela porra de Rock in Rio Lisboa, né? E voltaram pro Brasil, né, cara? Voltaram pro Rio. Pro Rio, Rio de Janeiro, Tinha que ser Rio Tejo Lisboa. Esse é o Rock em Afonso Cláudio, né? O foda do Rio é a distância de Afonso Cláudio, né, cara? As vias de acesso não comportam. A metrópole, né? Vocês têm a impressão de que, às vezes, os caras que organizam esses shows, eles fazem questão de trollar algumas bandas? Sem dúvida, cara. Porque não é possível, cara. Nem que colocar o Red Hot Chili Peppers junto com o Capital Inicial e NX0 é pra foder o cara que gosta de música, né? Não, eles julgam o NX, o Red Hot Chili Peppers pop, né, cara? É. Mais pop do que as outras que estão ali, ó, junto com os metais. Não, então, mas eles não percebem que o... Seria muito melhor colocar o Red Hot junto com o Metallica e o Motorhead mesmo, cara. No dia do metal, quem corre risco de ser vaiado bonito é o Angra, né, cara? Ou Metallica. Não, né? Acho que não, cara. Metaleiro não curte, até né, porque, cara. É tudo viado, tudo unido, cara. Deixa cara. Pra lá, deixa esses caras do metal. Vai ter o Tom Zé de novo, não? É verdade. Não tem uma noite nacional, por enquanto, assim, de nacional que a gente fala dos bizarros, né, dos alternativos. Podia tocar o Luiz Caldas metal. Mas aí, cara... Rogério Skylab. Eu acho que... Podia ter um Brega Night, né, cara? Eu acho que vai ter Falcão. Uma... Não, Brega Night. Vai ter uma tenda alternativa aí só com as bizarrices, cara. E lá nós vamos poder ver o Falcão, o Reginaldo Rossi, o Calypso Acústico, umas coisas assim. O Restart. O Calypso Acústico é foda. A banda, como é que é? A banda é Reflexos, né, cara? Que bosta. O que é isso aí mesmo, Los cara? Angeles vai tocar lá. O Trio Los Angeles. Trio Los Angeles. As Marcianas, né? Chula Miranda. Ah, eu iria, cara. A Beth Guzzo apresentada pelo Papai Papu, Beth, lógico, né? Pós-mortem, né, cara? Não, Guzzo, se ela fosse atriz pornô, seria Beth Guzzo, né, velho? Beth Kuhn. Ai, que bosta, mano. Vamos pra próxima, vai. Não, mas pera aí, ó. Só mais uma previsão pro Rock in Rio. Vai chover. É uma boa previsão, cara. Boa previsão. Outra previsão. Vai ter arrastão. Verdade. Outra previsão. Algum músico internacional vai ficar pelado no palco. Outra previsão. Que banda que vai fugar? O Dinheiro Preto vai cair do palco. E se o Caetano Veloso aparecer, ele cai também. Quem vocês acham que vai ser o artilheiro do Paulistão 2011? Chutando artilheiro assim por baixo. Artilheiro do Paulistão 2011, Bruno César. Não, eu acho que o artilheiro vai ser de algum time do interior, porque os times grandes, cara, tirando o Palmeiras, vão estar ocupados, né? Ah, Palmeiras não é... Não é, não, é verdade. Não, São Paulo também não tá na Libertadores esse ano, né? Então eu acho que vai ser o... Acho que vai ser o Dagoberto. Chute furado. O Dagoberto não sabe fazer gol, né, Dagoberto está jogando São Paulo. Nossa, vai ser o Camanducaia. Vai ser o Paulinho McLaren. Paulinho McLaren vai jogar pela Portuguesa e vai ser artilheiro, pronto. Vai ser o Wilson Mano. Vai, Paulão, dá seu palpite aí. Eu acho que vai ser o Basílio. Tupanzinho, vai ser o Tupanzinho. Não é Paulinho Cerezo, né, cara? Ô, mas quem leva o Paulista? Eu acho que fica entre alguns dos dois times que não estão na Libertadores, porque eu acho que o Santos e o Corinthians não vão... Eu acho que o São Paulo leva, cara. O São Paulo não vai estar na Libertadores. Mas é engraçado, porque o Corinthians já devia... Saber, né? Já saber que não vai levar na Libertadores e investir no Paulista, né? E abandonar essa história, né? Desencana, né, cara? E quem cai? Eu acho que o Santos leva. Quem cai, o Max já caiu, então fiquei sem opção. Eu acho que o Noroeste já caiu. O Guilherme Prudente pode... Não, acho que não. Eu acho que quem vai pro saco vai ser o Ituano, cara. O Ituano e o Mojimirim, o time do Rivaldo. O Mojimirim, o Rivaldo vai jogar, é o técnico do PSD. O Antônio Carlos. Vai ser o presidente. Esquerdo e o presidente do time. Não, e é o dono também. O técnico vai ser o Antônio Carlos. O nazista. Que é outro 94. É outro 94 também, né? Futebol carioca, vai, não presta pra nada, quem ganha? Cara, eu não importa, né? Cara. É. Eu ia chutar o Cabo Friense. Eu ia que ganhasse o Cabo Friense. Quem vai ganhar? Foda-se, né? Ai, que merda. Não tem nem o Maracanã, que era a única coisa legal que tem no futebol do Rio. O Maracanã, nem isso vai ter esse ano. Pula o Rio. Zé, desencana. Fórmula 1, quem ganha da Fórmula 1? O William Vettel, de novo. Não, eu acho que o Alonso vai levar pela Ferrari. A Ferrari vai evoluir o carro, eu acho que dá Alonso. O Vettel vai ser o novo Schumacher, você vai ver. Cara. Quem, Paulão, que você joga aí no Fórmula 1? Eu vou pela escuderia, cara. Eu acho que a Ferrari leva. Eu acho que a Jordan entra forte. não sei, cara, mas eu acho que o Vettel é foda, né? Satoru na carrinha, acho que leva, né? Alguém morre na Fórmula 1? Difícil, hein, cara. Tomara, né? Muito chato ultimamente, né? Pelo menos algum acidente animada, espetacular, né, cara? É, podia ter, né, cara? Podia alguém quebrar uma perna e se fuder, cara. Foda, né, cara? Eu acho que o Rubim vai chegar em segundo nessa. Eu acho que o Timo Glock vai se fuder. Ele vai sofrer um acidente no meio da temporada e não volta mais. Quebrar mas não volta duas mais pernas. O quê? Esse ano. Vai pro limbo, volta mais pra... os vivos ou... Não, ele não volta mais pra Fórmula 1 esse ano. Só ano que vem. Vai pra quem vai se fuder vai ser o Timo Glock. Pronto. Escolhi. Que corrida, vai? Que... Grande prêmio do Canadá. Aquela chinquene que vem pra cima do muro, sabe? Ele vai errar e vai... Vai rampar ali. Vai pra cima do muro. Vai cair na arquibancada e bum! É. E falo mais pra você, véio, o Galvão vai estar narrando. Olha só, isso é uma... Galvão, o Bueno morre? Tomara. Deus quiser, né? Seria bom, né? Mas acho que não, cara. Vamos fazer uma macumba. Ele narra Libertadores, cara. Ele torce pro Corinthians. Não, ele não precisa morrer, cara. Ele só precisa ficar afônico assim, tipo, até a eternidade. Posso fazer uma confissão? Se tirassem o Galvão Bueno, mas a gente soubesse que fosse colocar o Kleber Machado, eu preferia o Galvão, cara. O Kleber Machado nem suportava. Não, foi o Kleber Machado. Ele mas que na Fórmula 1... Esse tá... pode morrer, porque toda hora... Mas peraí, na Fórmula 1 você tá falando, porque no futebol é bom, cara. O Kleber Machado? É bom, que cara. Isso? Ele narra o gol 5 minutos depois que foi o gol? Que isso, cara? É que não é rádio, né, pô? Tanto que colocaram o Caio pra comentar junto com... Na hora que é gol, é o Caio que fala. Gol, Kleber, gol! Colocaram o Caio pra comentar junto com o Kleber Machado. É mesmo! Gol! Mas, cara, é da hora o Kleber Machado, porque ele fala uns negócios muito nada a ver. Tinha que colocar o Silvio Luiz da Globo, cara. Ele mijou na calça no Pânico, cara. Verdade? Ele mijou na calça. Ele começou a dar risada na hora que os caras filmaram, o cara todo mijado. O cara tá com incontinência, né, porra? O cara é velho, né, meu? O Kleber Machado velho é foda. Chamou o goleiro de São Paulo lá de pênis. Não, tem um vídeo, cara. Foi o Kleber Machado que chamou o Richard de Bichardes falar, também. Eu acho que ele queria falar pega Denis, saiu tudo de uma vez pega com pênis. Tem um vídeo lá, né? Olha isso, esse cara é fora, velho. Mas é legal, cara. O cara tá trolando a Rede Globo, cara. Na verdade, cara, ia ser da hora. Até o Galvão continuar legal, porque o Galvão vira e mexe, sai no YouTube uns vídeos dele, né, cara? Tipo, bola fora. Né, cara? Tipo, Arnaldo, que... tá gravando, Arnaldo? Tá gravando? Filha da puta! Cabaço! O fenômeno para esse ano? E aí, Vinícius? Acho que, não... acho que paga. Eu acho que ele não para de engordar, meu filho. Já parou, né? Eu acho que esse ano ele rola, viu, cara? Depende, Paulo. Se for na ladeira, ele não vai parar. Ele não vai parar mais. Se ele para, eu não sei, mas que ele tá devagarzinho. É, como é? Por isso que canta aquela música, né? Não para, não para, não para, é, né? Não para, segura ele, não para, não para. Por quê? Imagino... Porque ele não para, não para, não para. Imagino que quando esse episódio sair, o Ronaldinho Gaúcho já tenha definido onde ele vai jogar. Será que vai se dar bem no Brasil, cara? Será que vai ser sucesso, igual foi o Ronaldo no primeiro semestre, em 2009? Primeiro, será que ele vem pro Brasil mesmo? Eu acho que vem. Vem eu sim, cara. Vem eu sim. Eu acho que vem, então. Será que dessa vez ele fura uma bola com o dente, cara? Cara, e só de pensar que os caras já fizeram de tudo pra consertar aquilo, né, cara? E ainda tá daquele Será? Jeito, né? Ah, acho que é isso, cara. Não, acho que não. Ele falou não, que ele não mexe, cara. Ele deu uma entrevista, disse que o caso dele é cirúrgico e ele precisava ficar muito tempo parado. Ah, só serrar aquela porra. Então, por isso que ele nunca fez. Ele... O foda é que você, quando você vê o Ronaldinho Gaúcho, você não sabe se é propaganda da Pletz, né? Ou se é jogo. Ele tá nem comendo uma cara, né, velho? Ele parece um Nosferatu, né, cara? Ele não pode fazer propaganda de fio dental, né, cara? Tem que ser uma corda, né, cara? Cabo de aço. Corda de navio dental. Ai, que merda, velho. E pra que time ele vem? Portuguesa de Desportos. É pro Goiás, acho. Olha, cara, quando o episódio sair, acho que já vai estar definido, mas eu acho que vai ser o Grêmio. Eu acho que vai ser pro Flamengo, cara. É ser o Grêmio, cara. Perna. Pro Palmeiras, cara. Ah, você é palmeirense, perna. Vai chegando. Ele, não, é porque... Só assim pra fazer um gol. Tá bom. O Ronaldo vai sair de lá pra fazer caridade aqui no Brasil. Ele vai pra quem oferecer é melhor pra ele, filho. E o Palmeiras vai oferecer? O Palmeiras não paga, perna. Não, mas não interessa. Interessa sim, dinheiro sempre interessa. Ele vai ter, assim, ele não pode receber, talvez no mês, mas ele vai receber aquela grana, entendeu? O cara vai ter que entrar no tribunal pra receber. Vai. Não, é verdade. O Petkovic não recebeu o que o Flamengo der pra ele desde... Ah, mas o Flamengo... O Luizão não recebia do Corinthians desde o ano passado, velho. Pagaram o Luizão ano passado, velho. Se pagaram. Tudo. Acabaram de pagar o Neto esses dias aí. Depois. O Rivelino, coitado. É. Esses caras, os mais antigos, se morrer... Você acha que o Pelé... O Pelé tá fazendo comercial de Viagra, essas coisas. Que não paga ele. O Santos não pagava, não pagava ele. O Cosmos só. O Cosmos não pagava ele. Ele foi deportado lá nos Estados Unidos. Quem leva a Libertadores esse ano? Mazembo. Deixa eu pensar. Tô pensando. Não tô pensando no Corinthians, não. Realmente, viu, cara? Nossa, você não é bobo, cara? Você... Acho que perder o seu tempo, Santos aqui, né? Leva. Mas o Santos não pode trombar com o Corinthians. Você sabe disso. Eu acho que quem leva é o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio não pode trombar com o Cruzeiro. Mas eu acho que o Grêmio vai ser campeão. Olha só, a gente tá fazendo previsões, né? Não são especulativas, hein, velho? São baseados na história do futebol, o bagulho aqui. Eu acho que time nacional não leva esse ano. Eu aposto no Grêmio, cara. Eu acho que o Grêmio vem forte. O final do ano foi foda, 2010. Com o Ronaldinho e tudo? Não, acho que não. Se o Ronald... eu acho que o Ronaldinho vai estar lá, então eu acho que vai ser um time forte. Eu tenho certeza que o Renato hoje vai se envolver algum escândalo, vai colocar o time pra baixo, tipo, vai queimar o filme dele lá com o time, porque afinal ele é macho. Oh. Ele pega mulher mesmo, então ele vai pegar mulher e vai ficar queimado com o time. É verdade. Nós não aceitamos isso. Mas, bah, você é nosso treinador, nosso representante, olha onde como enfio. Mulher. Como enfia o pinto numa chanda? Perna, o Filipão fica até o final do ano no Palmeiras? Fica. Acho que cai, cara. Eu acho que cai. Acho que cai, cara. Aí vai ser um... Eu acho que o Palmeiras vai passar outra tragédia esse ano. Cara. Não, sabe por que que ele não cai? Mas isso também não é novidade, ó, né? Ele só cai se mudar a diretoria. Porque quem segura os rojão é ele, cara. Pode ver. Mas não pode entrar com o rojão no campo. Sabe? Se trocar a diretoria, porque vai ter uma eleição, se não me engano, por esses dias aí. Já teve, ou está tendo, não sei. Então, não sei, por esses dias aí, dependendo do que resolver, se mudar a diretoria, pode ser que ele caia. Mas se não, a diretoria de agora vai manter ele, porque é ele que segura a bucha de repórter, de torcedor, essas coisas. O pessoal tá mirado no Filipão, cara. Eu já acho que ele cai, a torcida derruba ele, vai querer bater nele igual fizeram com os outros, cara. Vai ser outro escândalo do Palmeiras. Então vai, ó, vou falar agora aí. Essa você crava, tá? O Manchester United vai ser o campeão da Champions esse ano. Vai ser o Manchester. Ele vai bater o Barcelona e o Real Madrid cai antes. Deixa eu fazer uma previsão pra Copa do Brasil. O Palmeiras vai ser desclassificado por outro time pequeno, cara. Tipo o Asa. Aí o Filipão cai e tudo aquilo que a gente falou. Né? Essa até é a mãe de nós. Melhor do mundo, jogador de futebol. Hoje é dia 5 de janeiro de 2011. Não, o dia da gravação. E o Xavi vai ser eleito o melhor jogador do mundo da FIFA. E eu, o Chaves que passou hoje foi da escolinha, que foi na droga da aula. Né? Olha isso. É um adendo isso aí. Eu acho que o Messi leva, cara. Pô, mas não tem pra competir com ele hoje, cara. De verdade, assim. Não, se for levar quem joga melhor, o Messi leva. Se for, vai ter que, você tem que pensar em que eles vão votar. É claro, pô. O Cannavaro não ganhou em 2006, pô. O Zidane não ganhou. O Cannavaro ganhou em 2006 porque a Itália foi campeã do mundo. O Zé falou o Xavi porque ele é jogador da Espanha. A Espanha ganhou a Copa do Mundo e geralmente o cara... No ano da Copa do Mundo, geralmente eles escolhem um cara da seleção campeã. Mas o hoje Cannavaro... muda. Esse ano muda. Esse ano o Inter não foi desclassificado também, ano passado, quer dizer, pô. Mas hein, tomou no cu. Forte. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto? Estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de Interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Uma coisa que todo começo de ano a gente tem que começar a imaginar é quem que vai sair pelado na Playboy e quais são as subcelebridades. Pelado? Pense você. Eu tô interessado nas peladas, bicho. Olha, ele escuta bem, né, velho? Ô, ele quer escutar bem. Quando ele teste. Foi um teste. Ele tá parabéns, perna. Você ele tá lendo os lábios. Fala, me encosta. Só pode ser. Fim do teste, agora vamos falar sério. Quem vocês acham que sai na Playboy esse ano, das meninas aí? Tirando as que vão começar no Big Brother, cara. Ah, eu ia falar já. Não, né? Essas aí não vale, pô. As famosas, quem fala? São as subcelebridades aí que vão ser convidadas pra fazer filme pornô esse ano aí? Vai, manda aí, manda aí. Ó, na Playboy, quem sai esse ano? Ana Fernandinha, cara. Ah, Fernandinha Souza. Como é que é o nome? Esqueci de Fernandinha, pô. É da Chiquititas. Ah, tá, é verdade, né? Geralmente. Tá dando motivo pra desquitar, né, cara? É que ela, assim, ela saiu na VIP esses dias, então, geralmente é uma tendência, meses depois, às vezes eu acho que até é feito praticamente um ensaio junto, às vezes, assim, nos mesmos dias, assim, pra logo mais lançar Playboy, cara. Se ela não sair, porque eu não vejo ninguém, a não ser que saia em alguma novela aí, um personagem com apelo sexual, mas tô pra falar pra você que é capaz dela sair na edição de agosto, que é a edição de aniversário da Playboy. Então, eu já vou chutar o balde mesmo, assim, eu tenho duas opções pra edição de agosto, mas aí é previsão, se eu acertar vai ser foda. Isso aí não é previsão, é esperança. Esperança. Né? A Luana Piovani. Não. Ah, ela já falou que não pode. Cara, não, eu falei com ela esse dia. Vai, continua aí, vai. Vai. Falei com ela. Vai. Eu sigo ela no Twitter, não sei se ela respondeu. E a Mari do vôlei, vai ser uma surpresa, mas eu acho que sai esse acho que a Fofão vai sair do bolo. Putz, cara. Depois da Hortência, mano. Alguém duvida de alguma coisa aí? Aliás, depois do Photoshop, né, cara? Até a Giz é ruim. Achei que o Zé ia falar a Maísa ia sair, né? Putz. A Sasha. O contrato da casa não permite. É mais quem sabe em breve. Quem sabe em breve. Tá certo, vamos esperar, vamos aguardar. Seu Nono, quem que sai da Playboy esse ano? Sua avó, filha da puta. A Hebe. Estúdio do caralho. Puta, mano. Eu acho, sabe que eu não sei se elas já saíram. Na verdade, a Abby, ela foi... Ela, quem comprou o passe dela? A Rede TV. Passe de Gandu, né? Ela saiu do SBT? Saiu. Essa, por essa, ninguém esperava. É, que eu duvido quem fez essa previsão ano passado. É verdade, cara. Todo mundo falou que ela ia morrer, né? É, não. Viveu. Ela deu uma volta por cima, viveu e foi despedida. Ó, eu acho que o Silvio Santos tá preparando o terreno pra vender o SBT, não. Porque ele falou que para em breve, tá com 80 anos já. Verdade, eu acho que as coisas, eu acho que o Ronaldo vai comprar o SBT. É, não sei, eu acho que eu acho que o Silvio Santos e o Ronaldo vão parar juntos, cara. Vão parar juntos. É uma previsão, velho. É. Eu não sei se ela já saíram na Playboy, mas acho que aquelas gêmeas do Nada Sincronizado lá vão sair. É verdade, elas são da MTV, não. É, elas estão saindo em tudo que é revistinha aí. Branca e Bia, Bianca. Elas são bem da hora, hein? Mas na pornografia não vejo ninguém assim que... Eu não vejo porque não saiu ainda, né? A pornografia é uma história trágica, perna. Alguém acha que perde alguma coisa ou faz alguma coisa errada. É, vamos ver quem tem o perfil da Leila Lopes, assim, meio falido. Isadora Ribeiro. Sumiu, Isadora Ribeiro. A garota do Fantástico, né? Fantástico é o negão. Tá aí, ó. Isadora Ribeiro vai ser convidada pelas duas. Parabéns, verdade, cara. Pode crer, Zé. Que... Desenterrou. É a garota do Fantástico. Ganhou. Ganhou. Alessandra Scatena tá sumida também. Namorada do Ronaldo. Pode mas essa aí acho que não, que ela tem 5 filhos já. Tá meio gordinha. Vocês acham que existe a possibilidade, por exemplo, da Mulher Melancia sair? Ah, isso aí sempre tem. Fazer filmes assim? Isso aí sempre tem. Mas, cara, se ela demorar muito, vai ficar insustentável aquilo. A bunda dela, né? Vai ficar, não tem... Né, um organismo não sobrevive daquela forma. Perna, mano. Tem que ser o perna pra fazer. O perna, pra chegar lá tem que ser o perna. É, só a cabecinha ainda. É, cara. Filha da puta. Imagina o perna no set de filmagem. De quatro, agora ele... O cara com megafone, assim... Atenção, perna. Foi de quatro, agora dela. Cara, quem é capaz de seguir o mesmo caminho de... Alexandre Frota e Matheus Carriere é... O alemão do BBB. Não, com o Padre Washington, cara. Verdade, cara. Nossa, louco, velho. Tchau, tchau, tchau. Isso? Tem alguma... Não, é falido. Ah, tá. É falido. Pelo menos o Alexandre Frota e o Carriere foram atores globais, eram bonitinhos, cambau lá, cara. Bombadinho, mano. É. Cara. Então, mas a questão é que o Alexandre Frota... Paulo Cintura, mas... né? Mas... Nossa. Paulo Cintura. Mas o Alexandre Frota, ele não recebeu o convite pra fazer. Ele que se ofereceu. Não, o Alexandre Frota é pioneiro, né, velho? É, ele que se ofereceu lá. Não, deixa eu fazer os filmes aí, tá? E o Frota, morre de AIDS esse ano ou não? Não. Não, eu também acho que não. Ó, não. Eu acho que essa dá certo, hein? No perfil dos caras. Eu acho que o Ricardo Mac vai começar a fazer filme. Ave Maria. Não se engana o Igor, não, pô. Ele é igual aqueles bonecos infláveis, né, cara? Nossa, cara. Ficar parado. Fique D4. Vou pôr no seu rabo agora. Aquele, o cabeção da Malhação, né? Ele tá fazendo alguma coisa. Aquele cara é um idiota, cara. Puta que cara tonto, mano. Nossa, eu tenho um ódio daquele cara. O louco, ele apareceu chapado. Não, ele era idiota pra caralho, mano. Nossa. Ah, mas Malhação, pô, você vai esperar o quê? Não tem como exigir nada. Malhação acaba esse ano. Tomara, cara. Tomara que acabe. É outra coisa, né, cara? Smallville. Será que os caras do Cacete Planeta voltam a fazer algum programa diferente esse ano ainda? Pô, eles falaram que estão reformulando o próprio Cacete Planeta, só que eu não sei pra que anos, né? Então, mas parece que eles iam mudar, ia ser outro nome. Tudo. Ah, outro nome também? Aí eu acho que é cedo pros caras voltarem, cara. Eu acho que os caras vão tudo pro Zorra Total, aí vai ser... Nossa, que bosta. Né? Aí pode, né, rest in peace, né, Vocês viram que passaram o especial do Chico Anísio esses dias lá na Globo? Ele fazendo tudo que é personagem lá e tava todas as ex-BBB lá, todas, até a Cida. Cara, eu vi um making-off da Fanny e da... Natália. Da Natália. Puta que pariu, hein, velho. Cara, a Fanny é... A o making-off, cara. É eu nunca tinha visto um cu na Playboy até ontem, velho. É verdade? É, pode ver. Depois nós pega aí no X-Videos, tem... colocar o cu da Fanny no post. Nossa, cara, ele ficou muito louco o making off, cara. O melhor que eu já vi, cara. Quem morre? Quem morre, cara? Quem morre? Quem morre? Vamos lá, Nelson Rubens morre? Não. Quem é Nelson Rubens? Mas Leão Lobo é capaz, hein, cara? Ah, já sei, do 22, do... Eu acho. Da ITV. Veja! Veja! Eu aumento, mas não invento. Raul Gil morre? Não. Vamos aplaudir! Eu vou falar quem eu sei imitar. Eu acho que a Hebe morre. Não, acho que a Hebe veio. Que o Chico Anísio morre, a gente falou. Chico Anísio é verdade, morre. Moreira, acho que morta. Eu acho que quem não morre, aliás, não esse ano, mas nunca, É aquele cara que fala os gols lá, que eu esqueci o nome dele. Ah, mano, tá ligado. Não, Léo, não sei. Léo Batista. Ele não morre. Ele é o Monra. Tem que fazer um filme sobre ele, cara. Antigos, cara é foda. Velho é foda. Antes de começar a filmar, ele fala, antigos espíritos do mal. Ele narra boxe, eu acho, até hoje, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. A Glenda Kozlovski vai aprender a apresentar um programa esportivo alguma vez na vida dela? Ah, eu acho ela meio gostosa. Meio gostosa? Ela é feia e não sabe apresentar, cara. E faz 15 anos que ela tá na Globo, cara. Isso ah, Zé, antes dela do que você, cara. Claro, que isso, claro, cara. Claro, o perna é surdo, mas não, é tonto, né? A Glenda Kozlovski. Compara a Glenda Kozlovski com a Renata Fã, meu. É. Puta que pariu. Incomparável, né? É uma comparação até injusta, a Renata né? Fã vai pra Playboy? Tomara, velho. Ô, oh, ela é... Pois essa, é. Isso essa. Sim ia ser bom, hein? Isso ia ser foda. Chimbinha morre? Tomara. Não. Chimbinha é um bom vai músico, porra. Ele só tá na bom banda músico, errada. Caralho. Que música ele fez sem ser o Calypso, você conhece? Tá na banda errada. Ué, quando ele o Calypso fez o especial com o Paralamas ele tá lá sucesso, no Beatles, então. Não, pera aí, não, porque alguém falou na TV que ele é um bom músico e o surdo já se... Surdo, porra! O cara nem tá ouve o cara, tá ligado? Ele gostou do topete do cara. Topete, surdo, porra. O cara vai aquele... embaixo ainda, ele sentiu essa vibração, mas nada, cara. Que isso, bom, porra. Música é o Frejá. O Frejá. O Frejá morre falando isso. O Frejá tá na hora, né? Ó, acho que quem passou da hora também é o Lobão. Com o nome desse, o cara não devia nem nascer, cara. É, o Lobão já escreveu a biografia dele, mesmo. Então pode... já deu, já, né, cara? Eu acho que esses caras do Capital Inicial, tudo tinha que morrer. Que banda não, nojenta, não, eu preferia cara. Que morresse o Jota Quest, cara. Que eu, isso, não, cara? O Capital Inicial é muito pior, cara. Não, essas Jota Quest pior. Jota Quest é muito pior. O Skank não pode morrer porque ele sempre ganha o melhor clipe na MTV. Com 50 anos eles ganham aí. Só perdeu pro Restart, né, cara? Que coisa. Ô, vou falar aí, cara, que morreu e... E o Marcos Mion, mano? Ah, esse já tá morto. Ressuscita, já, ressuscita. Né? Ah, Marcos não. Mion vai ficar gordo pra o caralho. O João Gordo, tosco. Aquela galera tudo que foi pra lá, mano. O João Gordo tá perigando de morrer, hein, velho. Não, morrer não. Eu digo de virar a mesa, sei lá. Eu acho que vai ficar naquela mesma esse programa o ano inteiro, cara. Também, eu não vejo. Podem, mano. Cara, é nego que, ó, outro que vai sumir, cara, os caras do Hermes e Renato. É, eles estão lá na merda junto com o Mion, mano. Eles estão juntos, né? É, os caras. Na merda, os caras estão milionários, mano. Estão na merda. Estão no programa que é uma merda. Bom, tamo nós aqui, né? É, passando um calor do inferno, ouvindo o surdo aqui gritar igual um louco. Todo mundo reclamando no Twitter que o Perno tá falando muito alto no podcast. Lógico, pô, o cara tá com uns 5% de audição. Tem um bizu cavalo, mano. Bizu cavalo? Que isso, pô? Aqueles bizu que tem chifre. Não rola bosta, né? Tinha um primo da minha mulher que ele tava ficando meio surdo, aí levaram ele no ornitorrinco. Que cuida do ouvido. Tinha um feijão dentro do ouvido do moleque. Nascendo, pelo não, jeito. Não, e tava nascendo, cara. Ai, o cara puxou pelo broto, tá ligado? Ele puxou tudo, né, cara? O cara puxou... Jovagem!